cena. DJ Zé Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Já sabem, a partir de agora e nas próximas duas horas, o melhor da música eletrónica. Abrimos com a contagem das 10 mais desta semana. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 10. Gary Chaos. Jack Hits the Road. É a entrada nova. 10. Thank you.

Live set. Live set. Music. Power play. Número 8 para Cato Jiménez e Luis Vázquez. Bucaro continua a descer na tabela. Hey. Thank you. Esta semana no número 7, Afrojack, featuring Eva Simmons, com Takeover Control, já foi número 1 nesta contagem. 7. Excuse to play, but it's up to you now. Just wanna A funky beat. Live set. Power play. Continuamos com a contagem dos 10 mais desta semana. No número 6 temos Bass Clapped featuring Chris Arnaud. Where do we go? 6. é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana no Live Set. E vamos para o número 5, onde está Serge Devan, featuring Hadley, Ghost. 5. 4 em entrada nova, entrada direta para a 4ª posição esta semana para Age of Love e o tema com o mesmo nome, Age of Love, a remix para Manuel de la Mare. 4. We'll be right back.

Vamos subindo rapidamente agora para o número 2. Foi também uma das maiores subidas desta semana. Era número 10 a semana passada. Este single novo para Dennis Farrer chama-se The Red Room. Okay. Sets. DJ Radio. Power Play. Finalmente chegamos ao número 1 da contagem desta semana, das 10 mais do Live Set, e o número 1 volta a pertencer a Doug Sock e Barbra Streisand. Um tema que já esteve várias vezes no número 1, foi descendo e agora volta a ocupar a primeira posição desta contagem. 1-1. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

djzeluis.com. Rapture tastes so sweet. this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture or rest. La la la. Set. We'll be right back. promoção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZelwish.com. djzeluis.com. follow me. Children of the night, step into the light. Follow me. Come, come from of the shadows into the light. Follow me. Life set. Come from out of the darkness. Come from out of the darkness. It's a paradise. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. You are live with DJ Zé Luiz. To the light. Follow me. Come. Come from of the shadows into the light. Follow me. Follow me. waiting for, girl. Thank you.